Seu nome era Rambo, e aos olhos de todos, ele não passava de um jovem inútil, parado ao lado de uma bomba de gasolina num posto nos arredores de Madison, Kentucky. Ele tinha barba longa e o cabelo pendia sobre as orelhas, cobrindo o pescoço. Com o dedão erguido, tentava conseguir uma carona de algum carro que parasse para abastecer. Vendo-o ali, apoiado sobre um lado do quadril, com uma garrafa de Coca-Cola na mão e um saco de dormir enrolado no chão, junto de suas botas, ninguém diria que na terça-feira, dali a um dia, a maior parte da força policial do condado de Basalt o estaria caçando. Certamente não seria possível adivinhar que, na quinta-feira, ele estaria fugindo de toda a Guarda Nacional do Kentucky, da polícia de 6 condados e de muitos civis que apreciam disparar suas armas. Mas até aí, vendo-o ali, esfarrapado e empoeirado ao lado da bomba naquele posto de gasolina, ninguém poderia imaginar o tipo de jovem que Rambo era, nem o que estava prestes a dar início a tudo isso. Essa passagem pertence ao romance Rambo First Blood, escrito por David Morrell, lançado em março de 2025 pela editora Pipoca e Nanquim, com 290 páginas e tradução de Alexandre Calari. Nos capistas de hoje, eu, o Luigi, eu te convido para uma fuga desesperada pelas montanhas selvagens do Kentucky, para discutirmos a verdadeira história de um ícone do cinema de ação dos anos 80. Fazia um bom tempo que essa obra andava fora de catálogo no Brasil. Ela havia saído duas vezes por aqui. A primeira pela editora Record, coincidindo com o ano da publicação original nos Estados Unidos, em 1972, com o título Primeiro Sangue. Como o filme só seria lançado 10 anos mais tarde, em 1982, a capa só trazia a figura de um homem barbado com camisa de flanela, calça jeans e botas. Correndo de algo assim, olhando para trás, né, segurando um rifle. É bem simples, né, mas bem bonita, sobre um fundo com uma tonalidade que se aproxima do sépia, né, aquelas nuances amareladas e marrons suaves, que eu acho que evocam assim, um clima meio nostálgico, né, ou envelhecido, bem típico de capas que querem passar intensidade ou ação com um toque clássico, né. E esse fundo sépia contrasta com um vermelho vibrante da mancha atrás do título, Primeiro Sangue. Remete à ideia de urgência e conflito. Eu já antecipo que eu gosto bem mais dela, que é da versão nova da PN, né, a Pipoca e Nanquim, que é acreditada aqui, deixa eu ver, o nome dele é Tobias Danelus. E só mais um detalhe sobre essa edição da Record, pesquisando aqui, eu vi que você até encontra ela, mas a peso de ouro, né, a partir de R$790, coisa para colecionador aplicado, né, que ou cultua o personagem, ou gente rica, né, com aquele tipo de coleção troféu. A segunda vez que saiu, ou melhor, a primeira republicação, só sairia 16 anos depois, em 1988, pela Nova Cultural, só com o título Rambo, né, sem o subtítulo nacional do filme, Programado para Matar. Muito provavelmente vinha na esteira da estreia do terceiro filme, né, no limiar da Rambo Mania, né, que tomou de assalto a década de 80. Diferente da primeira capa, essa aqui não é artística, é apenas um frame do Sylvester Stallone caracterizado como o personagem durante a fuga, né. Essa reedição tá até mais cara que o livro original, acredite ou não, eu achei aqui por R$1.313. Aí agora eu chego à edição da PN. Eu preciso dizer que eu acho, assim, no mínimo curiosa a decisão deles de não traduziu o título First Blood, né, que, como a gente já viu, na versão original de 72, nem sequer um subtítulo, né, o nome era simplesmente First Blood, né, sem qualquer menção a Rambo, e a Record seguiu essa toada, e bem literal, né, com o Primeiro Sangue. Eles devem ter tido seus motivos, né, provavelmente explicaram um daqueles aqueles vídeos chatíssimos de divulgação dos lançamentos deles, né, eu não me surpreenderia se eles estivessem presos aquelas normativas contratuais quando o autor passa a desautorizar, né, no, nos novos licenciamentos, que o título seja traduzido ou adaptado para outros idiomas. Aí não tem outro, né? Você simplesmente tem que acatar esse capricho e publicar assim, com o nome original. Isso, claro, eu estou só especulando, né? Como eu não sou editor, sou só leitor chato, leitor velho chato, pior ainda, talvez seja frescura minha, mas eu tenho dificuldade assim, com romance publicado no Brasil, quando o título não é só um nome próprio, né? Exemplo do Conan, né? Do Eric, da própria Penny, e sim uma expressão, assim, uma frase de efeito, e você deliberadamente a mantém na língua inglesa, como First Blood. Eu acho assim, um tremendo erro, porque eu não sei se funciona com vocês, mas como minha língua materna é a língua portuguesa, eu sempre faço um movimento instintivo de leitura do inglês, assim, traduzindo. Eu não penso assim originariamente em inglês, e consequentemente eu não reflito num primeiro momento sobre algo que extrapola o significado literal das coisas. Eu só leio assim, First Blood. Agora, se eu leio Primeiro Sangue, eu vou viajar logo de primeira, assim, na arte da capa, na significação do título. Eu vou me perguntar sobre ele na minha língua, né? Primeiro Sangue. O que é que seria isso? Eu acho que é justo a ideia central da história, né? O início de um conflito, aquele dilema implícito sobre quem teria derramado o primeiro sangue, né? Quem deu início àquele embate físico, né, e psicológico entre um veterano de guerra e a sociedade que estava rejeitando ele. Sobre a capa do Tobias Danneluys, vemos na parte superior apenas o rosto, assim, quase de perfil do Rambo, né, segurando aquela icônica faca serrilhada dele, sobre um fundo vermelho sangue, e logo abaixo, assim, de costas, adentrando na floresta, temos policiais de chapéus e agasalhos com cães farejadores. Eles estão sob um fundo, assim, tons branco e cinza, que a mim dá a perspectiva de clima frio ou a tempestade que varre aquela mata, né? É uma capa, assim, muito bonita, mas sabe que eu não gosto nela? De certeza que você vai achar que é birra minha, mas eu não posso fazer nada. É simplesmente a faca. Essa faca serrilhada, ela não faz parte assim, da caracterização do personagem no livro. É um item próprio dos filmes, né? Correndo o risco até de ser purista, né? Mas bem anticomercial, é verdade. Eu queria que a arte só trouxesse os tropos da história original. Mas, claro, isso é bobagem. Mas só voltando rapidamente à faca, se você for ver, nos próprios créditos do livro, tem lá o nome do designer dela, o Jimmy Lyle. É até engraçado pensar nessa faca agora, porque num tempo assim politicamente correto como o de hoje, onde a maior parte dos bonequinhos, ou vai lá, action figures, né, sequer vem mais acompanhados de suas respectivas armas, eu me lembro dessa faca, tanto dos filmes quanto da série animada, e me vejo criança novamente querendo ter o pacote completo, assim, pra brincar de Rambo, né, a bazuca, aquela metralhadora M60, né, a faixa vermelha pra amarrar na cabeça, cabeça, coturno. Todo menino da minha geração viveu isso, né? E essa faca ficou tão famosa que acabou inspirando modelos reais, né? Inclusive, a nomenclatura mais técnica seria chamar ela de Bowie modificada, já que o design original do Jimmy Lyle se inspira na clássica Bowie Knife, né? Mas com adaptações para uso tático, né? Já que ela se encaixa na categoria de faca de sobrevivência ou faca de combate. Esse Jimmy Lyle, ele já morreu, né? Mas o nome é meio que virou uma marca de facas, né? Sendo essa Lyle Model FB Knives, né? É o seu produto mais tradicional, que é a réplica oficial do modelo que o Stallone usa no filme. No site dele, o jimmylyle.com, tem lá o preço. É caro pra caramba também. Varia de $2,495 a $1,995. Na cotação de hoje, daria entre R$13.537 e R$10.824. As roupas estavam amareladas de pó, o longo cabelo e a barba tão sujos quanto. E todas as pessoas que passavam davam uma olhadela, sem parar. Então por que você não se limpa? Ele pensou. Faça a barba e corte o cabelo. Dê um jeito nas roupas, assim vai conseguir caronas. Porque sim, uma navalha é só mais uma coisa para atrasá-lo. E cortes de cabelo custam dinheiro que você poderia gastar em comida. E de qualquer maneira, onde você se barbearia? Não dá para dormir nas matas e sair delas com a aparência de um príncipe. Mas até aí, por que andar por aí assim, dormindo nas matas? E ao pensar naquilo, sua mente moveu-se em círculos. Ele estava de volta à guerra. Disse assim para pensar em outra coisa. Por que não dar meia volta e ir embora? porque voltar para a cidade, ela não tem nada de especial. Porque eu tenho o direito de decidir se quero ficar ou não. Não vou deixar que alguém decida por mim. Mas aquele policial era mais amigável do que os demais foram. Mais razoável. Por que incomodá-lo? Faço o que ele diz. Só porque ele sorri quando me entrega um saco cheio de merda, não quer dizer que preciso apanhá-lo. Não dou a mínima para o quanto ele seja amigável. O que interessa é o que faz. Mas você parece mesmo um pouco bruto, como se fosse causar problemas. Ele tem razão. Ora, eu também tenho razão. Isso aconteceu comigo em 15 malditas cidades. Esta é a última. Não vou mais deixar que abusem de mim. Por que não explica isso pra ele e se limpar um pouco? Ou você quer esse problema que está a caminho? Está faminto por ação, é isso? Para que possa mostrar a ele quem é? Não precisa me explicar nem pra ele e nem pra ninguém. Depois do que passei, tenho o direito de não ter que me explicar. Ao menos conte a ele sobre a sua medalha e o que ela custou a você. Tarde demais para impedir que sua mente completasse o ciclo. Uma vez mais, ele estava de volta à guerra. De todo modo, seja First Blood ou Primeiro Sangue, o livro é excelente, assim. No texto da introdução escrito pelo próprio David Morrell, com alguns excertos também de um artigo dele para a revista Playboy, ele revela que entre a década de 1970 e o início dos anos 80, o livro acabou sendo adotado por escolas e universidades nos Estados Unidos. Diz que nesse meio tempo ele recebeu numerosas cartas de professores afirmando o quanto seus alunos respondiam aos temas abordados pelo enredo, né? Mas que depois dos filmes, quando o personagem passou a ser apropriado como um símbolo da política militar norte-americana na era Reagan, isso acabou afastando os acadêmicos do livro. Esse texto é datado de 1990, né? Embora ele fale de alguns bastidores dos filmes, em momento nenhum assim, o nome do Sylvester Stallone é citado no texto. O que para mim só soa como um ressentimento velado, né? Se não pelo o dano ao mérito literário da obra, provavelmente assim, por prejuízo financeiro. Mas aí você me pergunta, como assim prejuízo financeiro? Já que a Rambo Mania foi uma máquina de fazer dinheiro e, consequentemente, o David Morrell deve ter embolsado assim, uma boa bufunfa entre royalties e dividendos de merchandise. Será mesmo que ele embolsou? Isso é um pouco nebuloso, mas sabe-se que ele negociou assim, cláusulas nos anos 1970 que garantiam participação nos produtos licenciados associados ao Rambo. Segundo uma entrevista com a escritora e podcaster Joanna Penn, né, no site dela, creativepenn.com, o Morrell assim, realmente vem recebendo uma porcentagem dos produtos de merchandising relacionados ao personagem desde os anos 70, mas assim, a entrevista não revela exatamente os percentuais, mas confirma a existência assim, de uma base contratual para esses ganhos. É fato que o Morrell vendeu os direitos de filmagem no mesmo ano do lançamento do livro, em 72, assim, ele vendeu para Columbia Pictures, e esses direitos teriam sido repassados mais duas vezes ao longo de 10 anos. Segundo Morrell, o roteiro teve 18 versões até a versão que a gente conhece hoje. Outro fato é que em setembro de 85, o Morrell ele processou os produtores alegando subnotificação dos lucros líquidos dos dois primeiros filmes e especificamente a omissão das receitas de merchandising nos relatórios financeiros. A ação pedia $1 milhão em danos punitivos e $1 milhão em medidas cautelares. A atualização monetária de 85 para 2025 é $1 milhão equivaleria hoje a $3 milhões. Aí teve isso, né? E em maio de 87, o Los Angeles Times noticiou que um acordo havia sido alcançado e que o Morrell se dizia satisfeito com o resultado. Como ocorre sempre nesse tipo de litígio, assim, os termos e valores do acordo não chegaram a ser divulgados, mas isso comprova que em algum momento houve sim assim, um enrosco financeiro e desde então o Morrell ficou com aquilo atravessado, né? Pensa comigo, hein? Em 85, Rambo 2 arrecadou $300 milhões mundialmente. Isso hoje dá $900 milhões, quase $1 bilhão. Rambo 2 só perdeu em bilheteria nesse ano para De Volta para o Futuro, que fez 380 milhões de dólares. Por outro lado, Rambo 2 deve ter lucrado ainda mais por ter desencadeado assim, uma vasta linha de produtos, né, construindo assim, um ecossistema que normalmente gera receitas de licenciamento. Mas, como a gente sabe, a existência de grandes ganhos da franquia assim, não significa que convertam em lucros diretos para o autor. Como os relatórios financeiros, incluindo lucros brutos ou líquidos, são confidenciais e não divulgados, tudo que a gente pode fazer é especular algum nível de frustração do Morell diante da perda de prestígio da obra junto à academia e ter o nome associado a algo que ele criou, mas em certa medida acabou sendo desvirtuado. Depois que eu li o livro, assim, não tinha como. Assim, eu fui rever o Rambo Programado para Matar, e por melhor que ele seja, a adaptação ela perde um pouco do seu brilho quando você lê o romance e fica, vamos dizer assim, com sangue nos olhos quando passa a conhecer os desdobramentos específicos do livro, né? Primeiro de tudo, assim, ou melhor, como eu já sugeri, assim, o primeiro choque é que o Rambo da prosa tem pouco ou nada da versão interpretada pelo Stallone, né? Outra coisa que eu parei um pouco para pensar, talvez até porque essa diferença esteja justamente no que o vídeo não revela, né? Ou não pode revelar pra gente o que é que tá passando na cabeça do Rambo. No filme, o Rambo não tem uma voz ativa, vamos lá. Não tem a voz na cabeça dele que a gente, como leitor, tem acesso. Aquela voz, assim, que ele tá meio que se degladiando, assim, internamente. Se fosse o caso, seria necessário ser assim, uma voz off do Stallone para suprir o silêncio do personagem. A gente praticamente só ouve o Rambo no final do filme, naquele monólogo desesperado junto ao Coronel Trautman, né, sobre a morte dos amigos dele no Vietnã. Mas isso não tem no livro, né? O Rambo, ele não chega a fazer nenhum lamento sobre casualidades de guerra. Essa, vamos dizer, essa liberdade poética assim, foi uma alteração do roteiro proposta pelo próprio Stallone, né? Aquele filme documental da Netflix, né, o Sly, sobre sua carreira, ele até se mostra orgulhoso desse insight, dizendo que foi atrás de relatos de veteranos da Guerra do Vietnã e se inspirou na tragédia pessoal de muitos soldados sobreviventes. E ele foi mais longe, né, porque com a percepção que naquele momento sua escalação e sua notoriedade hollywoodiana, né, se o final do filme fosse fiel do livro, que é bem trágico e pessimista, isso poderia até agravar a opinião pública quanto ao veterano da Guerra do Vietnã. E para o Stallone, isso nem era uma opção, né? Na realidade, esse final fidedigno, né, até chegou a ser filmado, mas ele foi rejeitado porque nas plateias de teste acharam o clímax muito depressivo, né? Então, a equipe de filmagem teve que se reunir e rodar o final que hoje a gente conhece, né? E tornou possível todas as outras sequências. Olhe para eles lá fora! Olhe para eles! Se não parar com isso agora, eles vão matá-lo. É isso que você quer? Acabou! Nada acabou, senhor! Nada! Não se consegue desligar! A guerra não era minha! Você me chamou, não pedi para ir! Fiz o que tinha que fazer para vencer, mas não deixaram a gente ganhar! E eu volto para o mundo e vejo aqueles babacas no aeroporto protestando, me chamando de assassino de bebês e todo tipo de baboseira! Quem são eles para protestar contra mim? Quem são eles? Se estivessem na minha pele, pelo menos saberiam por que estavam gritando! É uma época ruim para todos, Rambo. Está no passado agora. Para você! Para mim, a vida civil não é nada! No campo temos um código de honra! Você cuida de mim e eu de você! Aqui não tem nada! Você é o último do grupo de elite. Não acabe com tudo assim. No campo eu podia pilotar um avião, dirigir um tanque, comandava equipamentos de $1 milhão. Aqui eu não arrumo emprego nem de manobrista! Meu Deus! O que é isso? Onde está todo mundo? Os caras, eles eram meus amigos. Eles eram todos meus amigos. Eram todos meus amigos. Eu gostava deles, cara. Eu gostava deles. Aqui eu não tenho nada. Lembra da força no ar? Eu peguei um marcador mágico e eu disse, encontrei e postei para Las Vegas, porque estávamos sempre falando de Vegas e desse carro, um Chevy 58, vermelho conversível. Ele falava do carro. Ele dizia que íamos rodar até que os pneus caíssem. Eles tinham uns celeiros e um garoto se aproxima. Ele carrega uma caixa de engraxate e ele diz, vai, graxa, vai, vai. E eu disse não, e ele continuou a perguntar, e Joey disse sim. E aí eu fui buscar umas cervejas. Era uma armadilha. E ele abriu a caixa e ela explodiu o corpo dele para todo lado. Ele ficou lá deitado, gritando feito louco, os pedaços dele em cima de mim. E assim eu tive que empurrar ele, sabe? Meu amigo estava em cima de mim. Sangue e tudo mais. Tentava mantê-lo junto e juntar as partes, e as tripas dele ficavam saindo, e ninguém ajudou ele. E ele disse, ei, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. E ele ficava repetindo isso, eu quero ir pra casa, eu quero dirigir o chefe. Ninguém conseguiu encontrar as pernas dele. Não consegui encontrar as pernas dele. Isso não sai da minha cabeça. Faz mais de 7 anos, cara. Todos os dias eu penso nisso, cara. Eu penso. E às vezes eu acordo e não sei onde estou. Eu não falo com ninguém. Às vezes, um dia, uma semana, eu não tiro isso da cabeça. Sob essa perspectiva, assim, acho que o filme Caçado, né, Hunted, de 2003, dirigido pelo grande William Friedkin, né, do Exorcista, né, parece muito mais próximo do livro do David Morrell, né, do que esse filme de 82. Pelo menos o personagem, né, o Aaron Hallen, né, interpretado pelo Benicio Del Toro, comporta-se, cara, exatamente como a caça que se transforma em caçador, e não de uma forma apenas atordoante, né, incapacitante. O Aaron Hallen, né, é como o Rambo raiz, né, mortal e sem qualquer traço de compaixão. Mas assim, como eu dizia, assim, na página, né, por outro lado, assim, rola assim, um fluxo de consciência no Rambo, assim, é muito ácido, né, muito belicoso, né, que transparece mais para o xerife do que propriamente a aparência meio hippie, né, aquele descuido com odor corporal. Vamos colocar assim, o comportamento passivo-agressivo do Rambo cheira a encrenca, que é diferente no filme. No filme o personagem sofre um assédio moral das autoridades que beira ao vexatório, né, principalmente naquela cena lá do banho com a mangueira de incêndio. Inclusive, a polícia já sabe de antemão que ele é veterano de guerra. No livro, o xerife só tem essa informação já muito tarde, né, quando a perseguição começa a dar errado. É muito uma alegoria do conflito no Vietnã, né, com o Rambo como um Vietcong especializado em guerra de guerrilha, e os policiais como o próprio exército, né, levando uma coça naqueles nativos. No romance, o xerife Wilfred Tiss, né, não é aquele antagonista assim, caricatural do filme, né? Pelo contrário, o xerife, ele não só está agindo dentro dos limites da lei, como é também um veterano, né, só que da Guerra da Coreia. Quando ele descobre que o Rambo é um boina verde, rola até um certo conflito geracional, assim, como se fosse dois fantasmas dessas guerras, né? O Tisley, segundo o Morrell, seria a representação do establishment, né? Mas não é necessariamente assim, um estereótipo. Ele é bem complexo. Como no filme, ele tem idade assim, para ser pai do Rambo, né? Inclusive, ele está passando por um divórcio, justamente porque queria ter um filho, a esposa não. E aí você vê também uma certa animosidade com o pai adotivo, né? O Orval, que é o adestrador dos cães farejadores. O Tisley tem um certo problema por ser voluntarioso, de querer regular os outros com sua noção de certo e errado, e às vezes você vê isso como um pai super protetor. Ou talvez até uma versão do Rambo, se ele tivesse realmente conseguido se reintegrar à sociedade, já que o Tisley seria um herói da Guerra da Coreia, tendo recebido a medalha de serviço distinto, que é inferior somente à medalha de honra do Rambo. Aí, para enfatizar essa polaridade, o Morrell, ele estrutura o livro de modo que, do ponto de vista do Rambo, fosse sucedido pelo do Tisley. Então é sempre assim, uma cena de Rambo, outra do Tisley, e por aí vai. Na intro, o Morrell fala que esperava que essa tática, né, fizesse com que o leitor se identificasse com os dois, né, e se sentisse ambivalente quanto às atitudes de cada um. Quem era o herói, quem era o vilão, ou ambos eram heróis, ou ambos eram vilões. É interessante isso. É interessante também que, ainda que a abordagem policial do livro seja menos truculenta, o crime que o Rambo está sendo enquadrado é o mesmo, né, que é o de vadiagem. Lá fora, eu até fui ver, né, o termo em inglês é loitering. É um delito que ainda existe em várias jurisdições nos Estados Unidos, embora sua aplicação seja bastante controversa, né, e em muitos casos ela tem sido revista ou revogada por causa de aplicações com viés discriminatório. Porque é muito fácil assim, usar a acusação de vadiagem como algo para perseguir minorias raciais e pessoas em situação de rua. O tipo legal vadiagem é basicamente o que a gente vê na história, né, que é estar em um local público sem propósito aparente, especialmente em circunstâncias que levantem suspeitas de atividade criminosa. No Brasil, a vadiagem deixou de ser considerada crime, muito embora ainda ela seja tipificada como contravenção penal, no artigo 59 da Lei de Contravenções Penais. Eu até abri a lei aqui, ela prevê prisão simples de até 3 meses, né, para quem se entrega habitualmente à ociosidade sem trabalho ou renda. Sendo que o parágrafo único aqui informa que a pena acaba sendo extinta se a pessoa conseguir meios de subsistência. Há projetos de lei em tramitação no Congresso discutindo exatamente essa subjetividade e o potencial uso dessa contravenção com arbitrariedades. Aí querem que isso deixe de ser também contravenção. Assim, no juridiquês, essa contravenção penal não é crime. É, de acordo com a lei brasileira, a diferença reside na gravidade da pena, né? A contravenção tem penas mais brandas. Pois bem, assim, voltando para o livro, a abordagem na delegacia é menos violenta, né? Mas na fuga, o Rambo, ele não pensa duas vezes. Ele é viscera, né? Um jovem subdelegado com a navalha que iam barbeá-lo e na base da porrada ele quase cega outro, né? Na fuga do Stallone, ele sai até composto, né? Só não tá agasalhado, tá de regata. No livro, o Rambo sobe na moto peladão mesmo, no empelo, assim, é uma bagaceira. Chega num ponto que a contagem de corpos, né, chega a 15 mortos, né? Enquanto que no filme, se muito, ele responderia por homicídio culposo, por causa daquela queda do policial do helicóptero. No livro, sugere-se até que nas andanças dele pelas matas, ele já teria matado pessoas só por ter sido acordado e sem remorso, né, sem qualquer traço de compaixão. Porque além do TEPT tá afetando ele profundamente, né, aquele transtorno de estresse pós-traumático, ainda assim ele tem aquele fogo insaciável da guerra, né, como o Garth Ennis caracterizou lá no Justiceiro Max, né, do Frank Castle, ter aquela necessidade primitiva de guerrear e não necessariamente só o imperativo moral do assassinato da família. E aí outra coisa bem legal do livro é que ele detalha com precisão o tempo que o Rambo passou em cativeiro no Vietnã. E era foda. Era um buraco assim, circular de 3 metros de profundidade e por ser bem estreito, né, ele permanecia o tempo todo de pé, né, incapaz de se deitar ou sentar. Aí acima tinha uma grade de bambu, né? Como era um buraco na terra, a pele dele ficava constantemente assim, úmida, em contato com a lama suja. Para sair, ele precisava ser içado. Não chega a ser dito, mas para mim parece claro que ele assim, positivamente desenvolveu assim, claustrofobia e hidrofobia, ou seja, ele não consegue ficar confortavelmente em espaços fechados, ele tem aversão à água molhando sua pele. E por ter sido mutilado por torturadores, ele não consegue mais se barbear, né, de ter uma lâmina assim, contra sua pele. Por sinal, assim, uma das minhas partes favoritas é a do trecho, né, que mostra a travessia pela caverna, né, quando o Rambo está sob ataque da Guarda Nacional, aí tem um desmoronamento e ele fica preso, né, e começa a descer mais e mais, sem assim, qualquer esperança de que ele vai encontrar uma saída. No filme, essa cena é até bem feitinha, né? Dá uma certa agonia lá com aqueles ratos, mas no livro, assim, é muito mais angustiante. Todo medo, assim, que o personagem está sentindo, especialmente por causa dessas fobias dele, né? Fora o cheiro terrível, a escuridão. Ouve só. As chamas da tocha diminuíram até quase apagar, quando ele chegou ao ponto em que a fissura desembocava em uma saliência. Muito abaixo dela, uma correnteza passava por um buraco na rocha, rugindo por um canal e saindo por uma abertura. Aqui, a brisa só pode ter vindo para cá, mas não tinha. A água espumava por sobre a saliência e não havia espaço para que o ar fosse sugado. Mesmo assim, sentia a brisa forte ali. Tinha de haver outra saída por perto. A tocha silvou e ele olhou ao redor em pânico, tentando memorizar o formato da saliência. Então, estava nas trevas. Trevas mais densas e plenas do que qualquer uma em que já estivera. Tornadas ainda mais poderosas pela cascata abaixo, na qual poderia facilmente cair se não tomasse cuidado. Ele ficou tenso, esperando que a vista se acostumasse com a escuridão. Não aconteceu. Começou a perder o equilíbrio, a oscilar, o que o fez ficar de quatro no chão, rastejando na direção de uma passagem baixa na extremidade da saliência, a qual vira pouco antes de a luz morrer. Para passar pelo buraco, teve de se arrastar de barriga no chão. A pedra tinha reentrâncias que rasgaram suas roupas e arranharam a pele, ferindo suas costelas até que grunhisse sem parar. Então ele gritou, mas não por causa das costelas, mas porque, ao passar pelo buraco às cegas para uma câmara onde teve espaço para levantar a cabeça, estendeu a mão para se apoiar e tocou o limo. Um punhado de limo úmido caiu sobre seu pescoço. Alguma coisa mordeu seu dedão e algo pequeno subiu pelo seu braço. Ele estava deitado sobre uma grossa camada de merda que empapou suas camisas rasgadas e umedeceu sua barriga. Escutou os guinchos acima e o barulho de asas batendo. E Jesus Cristo, eram morcegos. Escutou os guinchos acima e o barulho de asas batendo. Ele estava deitado sobre os excrementos deles. E o que àquela altura era meia dúzia de coisas grossas correndo sobre suas mãos, mordiscando, eram besouros, né? Os lixeiros da natureza, os que se alimentavam de fezes e de morcegos doentes que caíam no chão. Eles conseguiriam devorar uma carcaça inteira e mordiam a carne de seus braços enquanto ele voltava insanamente pelo buraco, batendo a cabeça, arrancando-os das mãos, ferindo a lateral do corpo. Jesus Cristo, eu posso pegar raiva. Um terço de qualquer colônia de morcegos carrega essa doença. Se acordassem e o sentissem ali, poderiam atacar e cobri-lo de mordidas enquanto ele só poderia gritar. Pare! Isso vai atraí-los! Pare de gritar! Já havia asas batendo. Ele não conseguia evitar gritar e se contorcer enquanto se arrastava de volta até a salinha. Então, chegou esfregando os braços e pernas, certificando-se de que estavam bem, sentindo na pele as ferroadas. Eles podem me seguir. Se eu voltar de forma apressada, desorientada no escuro, da entrada baixa para o buraco. O medo de quase ter caído sacudiu, virou-se na direção oposta, trombou contra uma parede de pedra e estremeceu, esfregando histericamente as fezes das mãos nela, raspando-as na camiseta para tentar removê-las. Sua camiseta, havia algo lá arranhando sua pele. Ele meteu a mão por dentro da roupa, segurou e esmagou, sentindo as entranhas úmidas e macias em seus dedos, antes de arremessar violentamente na direção do som da cascata. Morcegos, um buraco cheio de peste, o cheiro pútrido das fezes pinicando suas narinas e garganta. Eu só estou imaginando que morrerei de raiva. É mais fácil esses besouros bastardos me comerem antes. Os morcegos não podem me comer, não esse tipo que vive aqui. Ele ainda tremia, lutando para se acalmar. A brisa na câmara estava mais forte, mas não podia ir por aquele caminho e não sabia como voltar para o túnel superior. Teve de encarar a realidade, estava preso, mas não podia se permitir acreditar nisso. Ele tinha de combater o pânico e fingir que havia uma saída. Precisava encostar as costas na pedra, tentar relaxar. Quem sabe, se pensasse bastante, talvez encontrar uma saída. Mas só havia uma saída, e ele sabia, na direção da brisa, passando pela toca dos morcegos. Lambeu os beiços e deu um gole na água quente de gosto metálico do seu cantil. Sabe que precisa entrar lá com aqueles morcegos. É isso, ou ficar aqui sentado, faminto, adoecer neste lugar úmido e morrer, ou se matar. Foi treinado para isso também, caso as coisas se tornem insuportáveis. Mas sabe que não fará isso. Sempre existe uma chance de que vasculhem estas fissuras, cheguem até aqui e o encontrem inconsciente, mas não farão isso. Sabe que precisa seguir a brisa e passar pelos morcegos. Rambo sabe disso. E aí é que tá, né? O Rambo do livro, assim, não lembra em nada, assim, o porte físico de Stallone, né? Ele é até subestimado quanto a isso, por ser esguio, por se alimentar mal, né? Então, cara, não tem nenhum traço, assim, do perfil heróico adotado pelo personagem, sobretudo a partir do roteiro do James Cameron, no segundo filme. E já que eu falei dessa abordagem do Cameron, né? O Morrell ainda escreveu a novelização do Rambo 2 e 3. E ele até fala que sentia ser importante lembrar os leitores do que se tratava originalmente o romance Rambo, né? Trazendo uma caracterização mais próxima dessa versão 1.0. Até confesso que eu gostaria de ler esses livros, né? Provavelmente a Pipoca Nankin não deve ter interesse, mas eu acho que seria bacana, né? Até para fechar questão, né, com um box de trilogia, né, como eles gostam de fazer. Ainda sobre essa conversa entre os filmes e esse livro, eu só queria também comentar que o John, de John Rambo, né, foi uma invenção da produção, né, no livro o Morrell só se refere a ele como Rambo, né, o tratamento assim, garoto, né. O Teasley só chama ele de garoto. A sacada do John é até bacana, né, ele vem de uma canção muito popular da Guerra Civil Americana, né, aquela When Johnny Comes Marching Home, né, que falava sobre a expectativa das pessoas sobre a volta de amigos e parentes que estavam lutando na guerra. E o próprio nome Rambo, né, que deve ser a coisa mais perguntada ao Morrell, vem do poeta Arthur Rimbaud, conhecido por se rebelar contra as métricas, né, e versificações tradicionais. E o Rambo também veio da maçã Summer Rumble, muito comum nos pomares americanos. Ele disse que a esposa dele chegou com essas maçãs e aí viu uma sincronicidade nisso, né, o nome desse autor francês e o nome dessa maçã se encontrando. E ele achou que tinha uma força sonora no Rambo, né? Também teve a sacada do Coronel Trautman, cujo primeiro nome dele é Samuel, né? Se você reduzir, vira Sam, ocupando outra figura paterna do Rambo, né? Vai lá, o tio Sam. É isso, se você chegou até aqui, meu muito obrigado por ter ouvido. Não se esqueça, né, o Escapistas Tradicional de Bate-Papo está no seu agregador favorito. Essa versão solo, só comigo, né, o Luigi, tirando o seu juízo, você encontra também no YouTube. Né, se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco aí nos comentários ou no Twitter, @escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso canal, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho pra gente da sua rede social. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra o teu livro do Rambo, né? Ou qualquer outro livro ou gibi através dos nossos links associados. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.